ZYJ 273, Rádio Atalaia de Curitiba, 1170 kHz, e ZYG 274, Rádio Colombo do Paraná, 93.3 MHz, emissoras afiliadas à Rede Aleluia.